beleza? Disse pra você vai fazer show. Dedico minha vida a você, meu amor, meu amor. Nunca pensei que ia me deixar. Olha só o jeito que você me deixou, me deixou. Do jeito que é bom, escuta a estéreo, a voz do coração. E fala baixinho, volta paixão. Você diz que não, você me deixou. Eu disse pra você, me apaixonou. Eu não consigo ter outro amor. Você me fez chamar pra prato, gato, gato, dá um rato. Só não entendo bem porque me deixou. Desvendo os mistérios pra te amar. Olha só o jeito que você me deixou. Sem forças pra vida encarar. Do jeito que é bom, escuto a estéreo, a voz do coração que fala baixinho, volta paixão. Você diz que não, você me deixou. Eu disse pra você, me apaixonou. Eu não consigo ter outro amor. Você me fez chamar, não você, ó meu amor. Preciso te ver, você deixou um amor para trás. Você me deixou. Eu disse pra você, me apaixonou. Um outro amor, você me fez chamar. Eu disse pra você, me apaixonou. Eu não consigo ter outro amor. Tudo do quê? Outro amor, amor, amor. Que é isso? As energias estão todas malucas. Estão malucas. Que legal, hein? Muito bacana. Vocês estão de parabéns. Tudo bem. Vamos lá, então. Mais uma! Mais uma pra todas as pequenas garotas! Vai! Você eu conheci a inocência do amor. Oh, mas sem sentir dor, inocência do amor. E essa vai para todas as pequenas garotas presentes no Imperador. preciso te beijar. Você me fez chamar. Pequena para mim, que me deixou assim. Preciso te beijar. Você me fez chamar.